Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Nós recebemos um simpático e-mail que vem lá de Ribeirão Preto, a capital do chope, a capital do café, assinado pelo senhor Márcio Edson Avino. Senhor Rubens, está sendo realizado em Ribeirão Preto, São Paulo, a edição da sexta-feira do livro. Nós, aqui da USP de Ribeirão Preto, estamos antes com o nosso estande na feira. Para surpresa nossa, recebemos a visita em nosso estande do senhor Rubens Rodrigues da Silva. Ele nos falou, até com muita emoção, da satisfação em escutar o seu programa todas as manhãs de domingo. As músicas são belas, inclusive ele nos fez um pedido musical, e nós gostaríamos imensamente que este pedido fosse encaixado nesta audição de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Aí faz o relato das músicas e, aproveitando, ele parabenizou toda a equipe responsável pela audição de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, inclusive o Juninho, o nosso diretor técnico. Atenciosamente, quem assina o e-mail, auxiliar acadêmico, o Márcio Edson Alvino. Márcio, pelas palavras elogiosas também do senhor Rubens Rodrigues da Silva, os nossos agradecimentos, e este e-mail posteriormente será atendido com muita satisfação. Mas, vamos nós com música. Nós vamos atender ela que reside aqui em São Carlos, ela que é a nossa gentil ouvinte, dona Celina Vieira Ramos de Barros, que está conosco nesta manhã. A dona Celina Vieira Ramos de Barros quer ouvir em arranjo maravilhoso para esta composição do Lupicínio Rodrigues. Orlando Silva cantou com Radamés e seus músicos. Zé Ponte, que coisa brejeira e linda! Altamiro Carrilho não poderia faltar com sua bandinha para defender do saudoso pianista Ernesto Nazaré, Odeon. Ainda para ela, que reside aqui em São Carlos, em nossa sintonia, dona Celina Vieira Ramos de Barros, que ainda quer ouvir do Braguinha João de Barro, arranjo do Radamés, grande sucesso carnavalesco, para a voz do Silvio Caldas, Linda Loirinha. Casebre tem um pé de mamoeiro, aonde eu passo o dia inteiro canteando a minha amada. Uma cabocla que trabalha ali de fronte, carregando água da fonte pra levar por a peonada. E cada vez que ela carrega um balde d'água, leva junto a minha mágoa pendurada em sua mão. Pois eu não posso crer que em época presente ainda exista desta gente com tão pouco coração. Ela podia viver bem sem ir à fonte, se casasse com Zé Ponte, esse caboclo que aqui está. Por ela eu ia construir minha palhoça, plantar coisas numa roça que nunca pensei plantar. E se mais tarde nos viesse a petizada, eu tenho a bolsa recheada de dinheiro pra comprar um piticinho pro Juquim, um violão pra asa dela, e para ela tudo que eu pudesse dar. Thank you.

claros de cristal. Desta vez em vez da moreninha, serás a rainha do meu carnaval. A nostalgia em seu receptor, com os melhores sucessos da era de ouro do rádio, com os melhores arranjadores, melhores intérpretes, melhores compositores e com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos nós com música nesta manhã de domingo, e meio que vem da nossa morada do sol, nossa querida Araraquara, que também amanhece ao som desta pedida sonora. Quem nos fala tudo isto é o nosso gentil ouvinte que reside na rua São Bento, lá em Araraquara, o senhor Luiz Otávio Nuno, que está em nossa sintonia, e ele gostaria de ouvir imensamente esta composição maravilhosa do Pixinguinha, aqui, com a desconhecida, mas talentosa cantora Ruth Eli, em belíssima roupagem, Rosa. Notem que gravação linda, maravilhosa. Para ele, que reside lá em Araraquara, nosso gentil ouvinte, que pela vez primeira participa, o senhor Luiz Otávio Nuno, ainda gostaria de ouvir o sucesso carnavalesco com Francisco Alves e Fonfon e seus músicos no arranjo. Chico Viola defende, do musicólogo Ari Barroso, Falta um Zero no Meu Ordenado. Majestosa, o amor por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz, no afante peito teu. Estátua magistral, ó alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor, tu és de Deus a criação que em todo coração sepultas o amor. Sua fé, a dor em sândalos olentes, cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És lá que estrela, és a mãe da realeza, és tudo enfim que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Se ouso confessar que eu hei de sempre amar-te, ó flor, meu peito não resiste, mas o amor. O riso, a fé, a dor em sândalos olentes, cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor.